aquele solinho aí, vá. É de rolar, ó. Hoje não tô bom, moça rabundão. Joga tudo então, chama aquela amiga que representa, se concentra. Ô, senta, senta, senta, senta, senta, se concentra. Ô, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Ô, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ô, senta, senta, senta, senta. Câmera lenta. Ô, menina louca, vou chamar nossas amigas. Ó, senta a rabetânia, ó. Vai, senta a rabetânia, ó. Quica a rabetuda, vai. Senta a rabetânia, ó. Quica a rabetuda, vai. Senta a rabetânia, ó. Quica a rabetuda, salta o sol, salta o sol. Hoje não tô bom, essa rabitão. Joga tudo então, chama aquela amiga que representa, se concentra. Ô, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ô, senta, senta, senta, senta, senta, se concentra. Ô, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ô, senta, senta, senta, senta, senta. Câmera lenta. Ô, menina louca, vou chamar nossas amigas, ó. Senta a rabetânia, ó. Fica a rabetuda, vai. Senta a rabetânia, ó. Fica a rabetuda, vai. Vou chamar nossas amigas, ó. Senta a rabetana, ó. Quica a rabetuda, vai. Senta a rabetana.